Não é orgulho nem é arrogância, é só reflexo daquilo que a gente ganha. Se vem carinho eu devolvo em dobro, mas se vem desprezo eu me recolho de novo. Já me culparam por ser frio às vezes, mas quem planta espinhos não colhe flores. O que eu ofereço é só correspondência, do jeito que me trato eu vou nas mesmas cores. Coração tem limite, tem hora que cansa de correr atrás de quem só faz cobrança. A gente só quer amor de verdade, respeito e um pouco de reciprocidade. Não somos orgulhosos, tem hora que antes só aprendemos a tratar como somos tratados. Se vem afeto, pode ter certeza, vai ter entrega, vai ter amor de sobra, tudo dobrado. Mas se for frieza, pode esperar o mesmo, eu só devolvo aquilo que recebo. Já me doei pra quem nem merecia, hoje aprendi que equilíbrio é sabedoria. Não vou forçar sorrisos que não são de coração, nem insistir onde só tem ingratidão. Coração tem limite, tem hora que cansa de correr atrás de quem só faz cobrança. A gente só quer amor de verdade, respeito e um pouco de reciprocidade. Não somos orgulhosos, tem hora que antes só aprendemos a tratar como somos tratados. Se vem afeto, pode ter certeza, vai ter entrega, vai ter amor de sobra, tudo dobrado. Mas se for frieza, pode esperar o mesmo, eu só devolvo aquilo que recebo. Então se quiser carinho, é só me dar também. Se quiser atenção, me olhe com mais além. No fim das contas é simples de entender, a gente só retribui o que vem de você.